estou que Deus me amara. Eu, pecador, coberto de maldade, por tua graça sinto-me amparado, livre do mal, assim contente estou. Maravilhado estou que Deus me amara. Foi lá na cruz com sangue me comprou. Agora sigo alegre e confiante no teu amor, Jesus, meu Salvador. No meu viver não tinha alegria nem esperança de encontrar Jesus. Eu me entreguei a Ele em confiança e os meus pecados todos perdoou. Maravilhado estou que Deus me amara. Foi lá na cruz com sangue me comprou. Agora sigo alegre e confiante a mim fizeste alcançar. Agora tenho em Cristo alimento por toda a vida.